Golden Emerald Calix, autorizada a decolagem da pista no 7, vento 070 graus, 99. São 3859, decolou 44, controlinho no 20, decimal 8. 208, obrigadão. Salvador, 3859, decolado na sua escuta. 3859, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, saída arco 1 no transmissão elétrica. Arco 1 na elétrica, 340 ao nível. Emerald Twist, que decolou os 4-4, quando pronto, autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência. Está presente, cruzar por a esquerda para o cruzamento do campo, 9 Emerald Twist. Vai Salvador, na metade com isso que cruzou o eixo da 1028 agora. Gente, November Oscar, busca o plano do corredor forte. Aguarde transferência e controle. Na prova do corredor forte, aguardando transferência, November Oscar, isso aqui. Se passar, não pode ficar ingresso, se olhe mais. Correta, 3497.010, pronto. Bom dia, 3497, cruzado ADN, decolar, sistema 0, vento, 080 graus, 8 nós. Livre decolagem 0, 3497. Dia Juliette, decolagem autorizada, pista 7, vento 080 graus, 7 nós. por isso que dá presente, controle 1208. 1208, November Oscar Whisky. Vitorinha Juliette, decolado aos 50, pronto farol. Modular, transfere controle, 208. Sema aqui, 1208, no farol de Itapuã. Grato e de ajuda. Gente, não atraso para informar. Informe qual é o seu estimado para Ilhéus e o Través e Coral. Controle, eu chamei, solicito Brodo 372, com referência. Negativo 372, voio 366, desça para 2.500 pés, autorizado sinal ordinado. Bora para o 366, Salvador, dia, Juliette. Tudo para 1 no 1000 pés, mantém o corredor Axé, reposte, Fala da Barra. Atingindo e mantendo 1000, reportado Fala da Barra, Índia Júlia. Peraí, que vocês vão papar? Colagem autorizada, pistão 7, vento 110 graus, 9 nós. O seu estimado para o Través de Coral ou Través de Serra, Serra Delta, não, Delta Mais? Chame Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288, 60, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, 90 graus Salice, mantendo o corredor forte, 1 no meu pé. November Oscar, Whisky, vai se afastar em quantas milhas? No máximo 20 milhas, vai chamar para regresso em meia hora, em 35 minutos. Mike Eco Juliette, serviço radar está encerrado a 5,2 milhas a noroeste de Salvador. Para o serviço de informação de voo e alerta, chame Recife 126 decimal 85 alterne 125 decimal 4. Mantenha a linha do litoral, suba para o 065. É litoral, suba para o 065. 3497, suba ao nível 250 inicialmente. 250, 3497. Bom dia, ajuste no 0 no 3, continue na aproximação, aguarde pista livre. Chamei 13 e aguarde pista livre, na 2. Qual é o ideal para o destino, o Zulu Charlie Mike? Toma ideal, 263. Juliette, não atrás seu conhecido a informar, serviço de informação, levou e alerta. Pouso autorizado, destino 0, vento 1 centena, 9 mais. Autorizado, pouso na 1 a 0, vento 1 centena. Cuno, 288-3497, vindo ao 240. De animais que podem ser estimados de pouso. Tem lá, 1, 3, 2, 0. Certo. M 250, solo 59, direita, 1, 2, 1, decimal, 1, Alcon. Deixa 2, 1, 1, 1, 1. Bom dia, 1271, pronto, ponto 0 da 10. 2171, a linha decola pista 10, vento 090 graus, 10 mais. A linha decola 10, 2171. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, identifique, voo ICA Vitor 368, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. ICA Vitor 368. 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Bom dia, 2171, decola. Gol 2171, no contato radar, suba o 360, Cira da Elfa, transmissão Mod. 360, da Elfa, máquina, gol 2171, pode valer, né? Identifique, voe Serra Vitor 368, desça para 050. 368, 050, voo no 642. Vai aquilo, prossiga. Gente, afaste para o setor oeste. Charlie Mike, serviço radar encerrado a 50 milhas a oeste de Salvador. Serviço de informação de voo e alerta, chame Recife em 1-28-8, alterne em 1-26-0. Bom dia, 2065, mantenha o ponto espera como número 2. América 229, stop identification, descend to at level 060, fly direct to Sierra Vito 368. Olimão 2171, informações da posição Leda, poderia coordenar direto o Mortimer? Está livre para efetuar os desvios e aguarde autorização de Mortimer. Ok, livre desvio, aguardando o Mortimer, Gol 2171, obrigado. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, desça para 2.500 pés, direto do serviço 366, está autorizado o sinal Arnado. 366, 2.500, autorizado a Arnado. Gol 2065, ele aí manteve pista no zero. Ali manteve no zero, gol 2065. Pesado, Mótima. Pesado, Mótima, gol 2161, obrigado. Respeito no 1-1 mesmo, 208, boa viagem. Boa, 3. 171, chame o centro Recife, 125, décima 1, alterne 1288. Recife 251, alterna 288, 2171, obrigado, bom final de semana. Realmente. Salvador, bom dia, 63 no 1. 3 no 1, suba. Gol 360, saída da El Transição Módica. 360, turista proa de Leda. Autorizado. Leda, autorizado, obrigado. Decolagem autorizada, pistona 0, vento uma centena, 12 nós. Autorizada, decolagem 1, 0, gol 2, 0, metro. No 648, vou servido 366, desça para 2.510, autorizado, final assinado. Ok, servido 366, são 2.500, autorizado no 013, livre reinado 648. American Line 229, descend to 4,000 feet, 28.1013, clear, set now procedure. Okay, down to 4,000 here for the IOS, I'm sorry, RNAS to runway 110, you said? 10 to 4,000. Rate 1013, so you are not procedure. Roger. Controle Salvador, bom dia, bom 2065, Dael, Leda Motiva. Bom 2065. Suba ao 360, saída da El, transição um monte, passa na carta de colagem. 360, gol 2065. Isopa, fazendo o momento. Papa Tango, Romeu Chame Torre, 1 no 8, decimal 95. 18,95, bom, obrigado. Torre, bom dia, o Papa Romeu, Papa Tango, Romeu. Papa Romeu, Papa Tango, Romeu, ajuste no 013, continua a aproximação, aguarde a pista no 0 ali. Afirmativo, caso autorize, teria condição de pousar na 107. Gente, eu posso para o cancelamento do plano EFM, Tango Romeu. Está em condição de cancelar já a visual, Papa Tango Romeu. Plano cancelado, os dois autorizados por baixo esquerda, base pela direita no 7, reporte rotacional, Papa Tango Romeu. controle Salvador, nome de Graça, Oeste, sistema no para-requete. Gente, ingresso no Interlagos, reporte no CEASA, nome de Graça. Interlagos, reporta lá na CEASA, o nome de Graça, Oeste. Chamei 613 no UNO, chame o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 122 decimal 8. Estabilizado, final de nave, voo 648. Voo 648, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895. Isolva patrão, meu livre pouso. Torre Salvador, é o voo 648, estabilizado na final de nave. Continue a aproximação, guarde pista livre no 648. Guardando. 4-4 segundos, alinhar e manter, preparando-se para a decolagem imediata. 4-4 segundos. Azul 4-4 segundos, neutralizado ali, decola, pista no zero. Vento 090 graus, no 4 nós. Então, como é o pouso do pouso, qual é o pátio? Aerostar. Gente. Passamos o meu solo aos 2-5, backtrack até o Pat 5, estacionar em frequência livre. Bom dia. Contact tower frequency 118 small 905. Target SR 229. Have a good day. Airline 229, final 10. Micro 229, I'm pushing up port, send by for any clearance. Aos 241-208, boa viagem. Muito obrigado. Bom dia, 4451, decolou na Bael. 4451, bom dia, Subo 320, saída da El, transição Motiva, contato, a Dharma decolagem. Pode voar direto? Direto Leia da Guarda de Módico. Ótimo, obrigado. Lembre, Oscar Whisky, não recebo o modo Charlie, verifique o que a gente fez. Vai verificar o modo Charlie, não lembro, Oscar Whisky, está mantendo um no Delta. Certo. Negative, sir. Continue approach, stand by for runway Vicky. Yeah, continue approach. Voo no 648, solo 25, libera a direita, chame solo 211. Livrando, direita 211. Torre, bom dia, bom O 984 mantém o ponto de espera. Mantém. Saúde. 3895 para o 9 Liberal Saúde. Azul 4451, autorizado direto Mótima. Mótima e agradeço. November Asquinski, intercepte a final de 3 milhas, pista no 7. Cortará a final de 3 milhas, November Asquinski. Level 229 on the ground, Kirtland, 1A10908139. Clear land, Level 229. Visual com a América no final? Afirmativo. Faz o pouso, linha e mantém a pista no zero. Faz a América, a linha mantém no zero, gol no 8-4. November, acho que está presente a proia cabeceira 17, reporte curta final, no 7. Reportará na curta, o November, Oscar Whisky. Bom dia, Alfa Juliette Romeu. Autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Michael 229 on the ground at 28, ground 11 decimal 1. Direct. 210, com nada final do procedimento, ajuda 7 toneladas. Pode para ingresso, 7-1-4. 184, decolagem autorizada, pista no 0, vento 090 graus, 139. Vem decolagem, 184. Torre Salvador, na primeira só esse que na curta final da 197. De novembro, acho que o Isco pouso autorizado, pista no 7, vento 100 graus, 149. Pouso autorizado na 197, na primeira só esse. Que é Oscar, pode para ingresso, Juliette Romeu. Chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 1288. 251-88, bom dia, até mais. Valeu. Nada. Doutor Salvador, gol no 184, decolou na Puca. Gol no 184, bom dia, contato radar, chegou para o nível 370, saída Puca. 370 na saída Puca, 1184. Lembra, acho que o Isque Solas 3-1, Empate 4. Radar autorizado. Alfa Juliette Romeu, mantém o ponto de espera da Oscar. Dê passagem ao Papa 28 Alfa, que vai ingressar à esquerda aí na base. Após ingresso na pista e após pronto para decolagem na captura na frente. Cruzando 4 mil pés, posição em forma para descer. Azul 27, 19, está autorizado ao final do RNAVE, após pelô, vista para 25007 com ajuste padrão, informe no Serra Vitor 366. Então 3740, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. 050 na Juliette Romeu, decolagem autorizada, pista no 7, vento 090 graus no 3 nós. Frequência livre, Juliette Quebequilo, informe quantos minutos homem no solo? Juliette Romeu, bom dia. Está em contato radar, suba sem restrições para uma centena. Alfa Juliette Romeu. Mantenha o azul 2776. 1184, chame agora Recife, 12685 e alterna 12545. 12585. Autorizada, pistão zero, vem pra centena 3, 1 ou 3 mais. Autorizada, o azul 27719. Azul, é, azul 279. Do 2719, completa final, chame a 2, Salvador, 11895. 195 até a volta. Salvador, muito bom dia, azul 279, estabilizando a Hermes da pista, onda zero. 2719, continua a aproximação, agora a pista livre. Azul pista livre. Está autorizado a final do RNAV, desça para 250010, o ajuste chama 0 no 3, informe estabilizado. Autorizado a RNAV, estará estabilizado para 3740. Após o está autorizado o Serra Vitor 366. Matheus, tem quantos pode direto, autoriza agora? Autorizado, direto da presença. 366 agora, obrigado. 2719, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 11 nós. Ele pôs, azul 2719. Poli, Salvador, azul 2776, decolou na perfil da Conde. E azul 2776, contato radar na decolagem, chegou para o nível 170 na seta Conde. 170 no perfil da Conde, azul 2776. Chegou no 739, aciona a identificação, chegada Mari, desce para o nível 050. Desce o código, chegada Mari, desce 150. Solicita parte para a borda do ITAP, 739. Parte para a borda, autorizado ITAP e desça para o 50, 050. Autorizado ITAP, descendo até o 050, igual no 739. Aos 4-1 na direita no 2-1-1, só. 2-1-1 não, 2-7-1-1. Olímpio 04 ao alinhar, decolagem autorizada, pistão 0, vento 0, 90 graus, 1-2-1. se espera pronto, gol 109. Após o P3 da Força Aérea Brasileira, já mantém pista 095. Gente, após a rolagem do Força Aérea, a linha mantém na 10, gol 109.